Escuta o controle então, 9 graus com isso. Confirmando o uniforme, mais uniforme. Uniforme, mais uniforme, desse mantém 050. Autorizado, alinhado a falar com o azul do CFJ. Limite é o QD Max 090 da NDB, Simbra. Seu número 2 na aproximação. Ali, Oscar Romeu, autorizado ingresso, da parte alinhada, pronto, pista na 7. Sara 2550, desse mantém a restrita de voo 070. Sara 2550, desse mantém a restrita de voo 070 devido a tráfego a 5.500 pés nos corredores visuais. Da aeronave é um Charlie 206. Fala, Mike Uniforme. Qual foi a velocidade de cara? Eu gostaria de manter a presente velocidade até mais próximo do serviço 366. Oi, o serviço 366, uniforme mais uniforme, desse mantenha 200 pés, ajuste o altímetro 9013. Passando agora o 366 da 3290. A 3290, confere completo o procedimento em nave, pista no zero, chama agora todos. 1895. 3895, obrigado, 3290. 283, chama agora o centro de esquife na frequência 128, décima 8, alterno no 26, décima 0. 8, 8, 6, 10, 3, 2, 3, 2, 3, 2. Decolar, pista no 7, vento no 0 graus, 8, 3. Você se mantém ao 050, voo Serra Victor 368. 20, décima 8, controle, seu voo. 208 com controle azul 2781, obrigado, boa noite. 368, para o céu, tem nave pista no zero. Charlie Mike Romeu, desse mantendo 1.500 pés em regra de voo visual. Do controle. Após 4.500 pés, se frequência livre para coordenação, informe quando passando através de Veracruz. Dois Salvador, boa noite, azul 2781. Contato radar na decolagem, mantendo nível de voo 160 via saída Arbor, transição alfa. 60 via Arbor, transição alfa 2781. Controle Salvador, prossiga. Salvador está 3290. Vento 3290, vento 120 graus, 8 nós. Avistado, pouso autorizado, pista 90. Autorizado, pouso, pista 90, 3290. Controle Salvador, Papa Romeu, Oscar Mike Yankee. Confirme pelo controle, Oscar Mike Yankee. Afirma, senhor, tá regressando o corredor a Shadowcast. Oscar Mike Yankee, mantenha sem regras de voo visual, mil pés no corredor a Shadowcast. A sua escuta, o Oscar Mike Yankee vai chamar para o regresso. 02550, desce, mantenha 4 mil pés, ajuste o metro no 0 no 3 e informa o final do procedimento R na pista no 0. Para 2550, desce, mantenha 4 mil pés, ajuste o altímetro no 0 ou no 3 e informa o final do procedimento. Rosário 2550. Tenha 4 mil pés, ajuste o altímetro 1093, informe o final do procedimento. Em nada, pista no zero. Afirma autorizado, informe estabilizado. Tente uniforme, mais uniforme, autorizado, final do procedimento, aguarde transferência de ajuda para o Salvador. Guardando uniforme. 30 graus, 8 horas. Tanque, está autorizado curva esquerda. Para retornar Salvador, curva na esquerda na proa do Fora da Barra, curva para a esquerda. Informe mais uniforme, completo final do procedimento, RNAV, pista no zero, chama agora a torre, na frequência, 118, decimal, 95. 795, uniforme. No 02550, desce, mantenha 250010, altímetro no 0, no 3, aguarde transferência, junto a torre. 25, homem, prossiga. Está na final da... Vai passar agora o... 372, informa mais que informa. 07. Se estiver livre, é no 7, a gente pode. Já está visual e pronto o cancelamento. Chute, manda. Verificou 53, curva esquerda. E faça uma base curta para o 7, devido a um jato que ele segue a 7 milhas. Chame girando base para o 7, baixo travado, vento 130 graus, 8 mais. Contaremos a base curta, informa mais que informa. Obrigado. 3290, desta 3 Juliette, portão 62. Juliette, 62, 3290. Oi, o Oscar Maikank. Prossiga, Oscar Maikank. Aqui, nas proximidades do farol de Itapuã, está pronto para o regresso. Carlos Corromeu, o perfil da PUCA. Papa Charlie Oscar Romeu, contato radar na decolagem, sub e mantém o nível de voo 250 via saída da PUCA. Partiu para 250 via PUCA, curte ela com ele. Conselho 2550. 02550. Chama agora 2118 decimal 95, completando o final do procedimento aí, Nato. 118 decimal 95, considera 2550, boa. Salvador, com a 02550 na final da Renato da 1-0. 02550, continue a aproximação, reporte passando 372. Netuno 30 graus, 189. 02550. De curto, baixo e travou, uniforme, Mike uniforme. Informa que após o pouso, pátio 5 é PTA. Gente, uniforme, Mike uniforme. Netuno 30 graus, 189, pouso autorizado, pista 1-7. Após o pouso, está livre, tá? Cruzado até o pátio 5. Obrigado. Próximo isso, na escuta. Confirme, de quanto tempo está uma radial de distância de Salvador? Informe que não tenho informação nada do seu tráfego. Pessoal, informe quando ingressando no portão Candeias. Que horas é essa, no Salvador? O José de Oscar é responde acionado e o... José de Oscar é mantém o visual, ajuste do altímetro no 013. José de Oscar é mantém a 1.500 pés, ajuste do altímetro no 013. Livre pouso 90, posteira 2550. Deixa o microfone, se o solo for 57, frequência livre no corte boa. Tu acha mais que essa na vertical de valor de Tapuã? Visual com Embraer na curta final da pista 90, como é que é aqui? Afirma, senhor. Retaguarda de tráfego autorizado a cruzar a final da pista principal. Chame girando base por onda 7, mais para lá. Ok, na retaguarda do tráfego na final, autorizado a cruzar, o Oscar Mike Yank vai chamar para girar base, Oscar Mike Yank. Para o controle? Charlie Mike Romeo passando a posição Veracruz, mantendo 1.500. Charlie Mike Romeo mantendo a visão no 1.500 pés, autorizado o corredor Veracruz após o Interlagos e forma passando através de Paris. Para 2550, solo 59, para o bote de autoridade. Afirma, autoridade. Autorizado backtrack, informe livrando. 0550, para o Oscar Mike Yank já efetuou o cruzamento da final e está girando base para 1.7. Oscar Mike Yank, vento 1.20 graus com entre nós, autorizado pouso pista 1.7. Pouso, pouso autorizado, táxi até o pátio 4. Ok, autorizado pouso e táxi até o pátio 4, Oscar Mike Yank. O meu foco de Lima, prossiga. boa noite, agora voa do Rio 2, preparada aí. Papá, o meu Fox Trot Lima, mantenha-se em regra de voo visual, 510, ajuste a última trono 093, autorizado fora da barra, informe, ingressando o corredor axé. 0, cor direito, saída AO1, transição alerta, controle 120-8, transponder 5147. 60, nível aprovado de Salvador para Confim. Conforme a rota do plano de voo, apertura 2-1, copia. Decola da 1-0, primeira curva à direita, arbor 1, transição elétrica. 1-2-0-8 é o controle, 5-1-4-7 é o transponder do voo 1-0-9-9. Portão 7, chame para o turno de direção elétrica. Marinho. 1-7-0-5, copia. Exato, Salvador Galeão, 360, via 357, recola para direita da El Leda, pós Leda, direto na Lune. Controle Salvador, frequência 120-8, transponde 5153. Charlie Mike Romeu, tem sob condições visuais, 1.500 pés, o ajuste permanece 1.0.3, visual com o tráfego, posição de 9 horas, 5 milhas, mantendo 1.000 pés, um Charlie 1.50, com rumo sudeste. Oi, volta para a área da presente, pouso na pista 1-7, Salvador? Sim, Azul 2781, chame centro Recife, 128, decimal 8, alterna 126, decimal 0, coordene nível 180 com o centro Recife. 128, decimal 8, alternando 1260, Azul 2781. Papapá, Charlie, Oscar, Romeu, chame centro Recife, 126, decimal 85, alterna, 125, decimal 45. Gente, Papá, Romeu, November, Oscar, Whisky, desloca o tráfego, posição de 12 horas, 4 milhas, deslocamento sudeste. Mantendo no 1500 pés, no Charlie 206. Exato, chama o táxi 209. Vai chamar para o táxi 209. Meu Fox Trot Lima. Fox Trot Lima tem frequência livre da presente. Gente, o meu Fox Trot Lima, eu posso ir através do Parque do Pituaçu para transferência para a Torre de Salvador. Então, acho que é essa. Gente, fiz o contrato com posição de 11 horas. 4.3 milhas de deslocamento sul, mantendo no 1.000 pés. Acho que foi isso, controle. Suas intenções de deslocamento após Paripe, regresso a Salvador. Foi direto para a rotatória da presença. Deixa eu acho que é. Condições de voar na proa 360 por 5 milhas, após 5 milhas voar a rotatória. negativo, abandono 7. Charlie Mike Romeo, torre 1 no 8, decimal 95. Tem 295. Por favor, abate Charlie Mike Romeo, visual abandono 7. Passou com o Charlie Mike Romeo. Retorno 30 graus, 7 no ex, rebaixo curta final, pistola 7. Voltar a curta final no 7, Charlie Mike Romeo. Só com tráfego, posição de 1 hora, 1 milha. Sete, Juliette Oscar Eco, após passagem do Mir, não está autorizado. Voa rotatória e ajustar-se para pouso pistola 7 atrás do Mir. Segue como número 3 para pouso pistola 7. A presente está autorizado a interceptar a curva final pistola 7. Papa Tango Juliette Oscar Eco, a fim de dar uma maior separação de tráfego para o sequenciamento pistola 197. Condições de voar na proa 090 por aproximadamente 3 milhas, apenas para ajustar-se a longa final pistola 7. Juliette Oscar Eco. 283. A linha de cola 10, voa 099. Charlie Mike Romeo, sala 0945. Tá livre, táxi até lá, está assinando para caixa livre, boa noite. Lima Torre 1895. Boa noite. Papatango Juliette Oscar Eco ingressa na final da 107. Após final da 107 será orientado para o circuito de tráfego da pistola 0 pela Torre Salvador. Gente. Passa através do metropolitano de Ituaçu. A intenção é pouso direto na parte do CBTA. Tá livre, meu Foxtrot Lima, direto para 5 da presente. Ventura 120 graus com 89, fone no solo controlado. Tá vindo aqui, direto para 5. Camará solo controlado, meu Foxtrot Lima. controle, o November Oscuris, que é na final da 3 milhas, visual com o campo. November Oscuris, fechando o controle, 1 no noite, decimal 95. 1895, graça, November Oscuris. Alpatão Gillette, Oscar Eco, para instruções de pouso, chame torre Salvador, 1 no noite, decimal 95. 1 no 099. Em Salvador, Papa Romeu, November Oscuris. November Oscuris, avistado, vento 1789, pouso autorizado, pista no 7. Pouso autorizado na 1-7, November Oscuris. 1099, decolou no 1, chame no 20-8, boa viagem. 208, parante. Torre Salvador, para passar com o Gillette Oscar Eco, na final da 1-7, se possível, prossegue para 1-0, está 4, 3.6 milhas da 1-7, no visual com a aeronave na final. Boa noite, controle. Bono 099, decolando. Sua escuta. Bono 099, contato radar, segundo nível 360, direto Elefa. 360, direto Elefa, gol. Bono 099. Número Oscuris, sala Zuna 3, autorizado backtrack de até o pátio 4, reporte liberado. É, bata, perdão. Pistão no 036, Juliette Oscar. Juliette Oscar, com pouso autorizado, pistão no 0, vento no 20 graus, 8 mais. Quente, livre pouso, Juliette Oscar. Sétima Foxtrot Lima, seus foros para os 1-4, frequência livre. É o Juca. Ah, depois eu vou te dar um alô, beleza? Quando eu estiver tranquilo, eu vou te escutar. November Oscuris, frequência livre, um abraço. Pet, eu acho que é que você só lhe fez uma 5, chamei no 2 anos, deixa 9. Boa noite. Yes. Juliette, JTF, taxi de Alfa, reporte antes da taxi Juliette. E Alfa Kilo para o Pátio 3, Juliette, JTF, Pátio de Carne. 128, decimal 8, alterna, número 26, decimal 0. 288, 260, gol 9099. Para 25000 pés, o ajuste 1013, direto Tierra Vito 366 da presença. Sou Juliette OCE, pessoal. Juliette OCE, escuta o solo. Juliette OCS, na escuta do Paulo Salvador. Mire 3, segundo 705, autorizado, alinhar e decolar. Pista 10, vento 120 graus, 8 nós. Controle, muito boa noite, decola o voo 1705. 1705, contato no radar, suba nível 360, direto Leda. Direto Leda, milhão e lume, pneu 360 autorizado, 705. Tá 3858, acionando identificação. Direção para 2500 pés, ajuste no 013, direto ser aviso 366. Quanto é plano de vir? Bom, no 168, chame torre 118, decimal 95. Torre Salvador, boa noite, com 1168. Com 1968, vento no 20 graus, 8 nós, continue a aproximação e aguarde autorização de pouso. Ciência, havia possibilidade de abaixar um pouquinho o brilho do papi? Obrigado. Disponha, pouso autorizado, pista na zero. Pouso autorizado, graças, senhor. Deixando na saída do 43, do 687. 310, show controle Salvador, acione identificação. Desça para 4 mil pés, o ajuste no 013, direto Serra Victor 366. Afirmativo. Bono 705, chame centro Recife, 128, decimal 35, alterna, 125, decimal 1. 2835, 1261, bono 775. 1251, secundária, vovô. 251, obrigado. Ingresse no pátio principal, contorno 24, reporte no pátio Suilinho. Oh, Nicolas 33, chame 12, número 59. Pode seguir em frente essa próxima taxiway a Lima, ok? A próxima taxiway a Lima, o senhor vai ingressando na Lima, próxima direita na Mike e a próxima esquerda na Quebec. Na Quebec mantém a posição e aguarde para o cruzamento. Quer que o senhor saia com a direita agora, aqui a direita, curva a direita. Porque essa via aí é a via de veículos, ok? A firma já está se afastando, a parte. E aí o senhor vai curvar em cima novamente e vai prosseguir aí na Centerline até a taxiway. Ingresso na Lima agora, siga em frente, ingresso na carteira 35, ingresso na carteira 35 e prossiga até o Pátio 4. Chame a torre 11895 para prosseguir até o Pátio 4. O número 68, ingresso na torre Juliette, portão 7. O senhor quer que o táxi será via pista. Ingresse na pista 35. O senhor vai estacionar ao lado do banho da Sideral. É a segunda à esquerda. É só me livrar da pista. Sexto para 25.00 pés, o ajuste 1.0.04, livre RNAV, pista 1.0, número 2 na aproximação, poste estabilizado, Oceania 63, 1.0. Tá 3858, ajuste 1.0.104, reporte estabilizado, RNAV, pista 1.0, tá 3858. N4, reporte estabilizado. Estamos, Delta 3858, complexo aproximação, chame torre 1 no noite, decimal 95. 297, boa. Delta 3858, sinal de 9 milhas, pista 10, muito boa noite. 3858, vento 90 graus, 8 nós, pouso autorizado, pista 90. Livre pouso a 10, tá 3858. Tenente, Oxanema 6310, complete aproximação, Xam Torre 118, decimal 95, boa noite. Xanema 3613, é o número 26 para pouso. Continue a aproximação, aguarde informação de vista. Xanema 30 graus, 89.